Amigos e amigas da Rádio Difusora, eu sou a Roseli Pacheco de Oliveira e convido vocês para me acompanhar todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 10 horas, no programa Manhãs de Sucesso Difusora, que traz muita música boa, os sucessos inesquecíveis da década de 80, músicas da Jovem Guarda. Então, de segunda a sexta-feira, aqui na Difusora, tem o programa Manhãs de Sucesso Difusora. Eu conto com a vossa audiência. YK 233. Difusora, Rádio Difusora. Caxias do Sul, 1250 kHz, onda média. Difusora. Rio Grande do Sul. O vento foi, o vento veio. Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender. Que esse vento é o nosso Deus. A partir de agora, o programa Boa Noite, Caxias. Programa Boa Noite, Caxias.